Sou desse chão onde o rei é peão com o laço na mão. Passa a fera e marca. Estamos começando mais um Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six e sou fanboy de Santa Ceia, falei. Ui! Admitiu, né? Aê, Six, admitindo, eu sabia essa tatuagem do Ceia aí. É? E depois a outra... Pô, meu. Pega as irinhas aqui na boca. Vai se fuder, meu irmão. Olá, gente, tudo bom? Tudo bem, é você? Aqui é o Julie e eu queria dizer que a música tema desse cast é... Que se chama Amor, tomou conta do meu... Nem fala em Djavan, que o Ari começou o dia com Djavan hoje. Um dia frio. Djavan jogava ali no Blink Planet, ele fez a Via Láctea, fez o dinossauro, né? Liguei o Google Talks de manhã e recebi uma mensagem. Um dia frio. Um bom lugar pra ler um livro. O pensamento lá em você. O Djavan é muito ruim. Calma aí. Djavan é muito ruim. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou Lanzonete e músicas do Djavan me lembram eu doente no posto de saúde. Um beijo. Que é isso? Música de fundo. Que é isso? Meu bem querendo, tenho tanto. Tô sofrendo tanto. Todo mundo fanboy de Djavan. Menos eu. Por favor, Frajola. Que é o Frajola. Fanboy é tudo. Fanboyol. É, enfim. Fumboyola. Que cabelo bonito, hein? Negócio é amar todos. Quer meu cabelo? É, tá. Aí eu saí com o cabelo. É o cabelo do Jasper, né, meu? É, falta só luvinha de couro hoje. Enfim, não tem fanboy pra mim, mas o negócio aí é amar todos. Isso aí. Ui, todas. E across the internet temos, por favor, se apresente. Across the internet. Tá, oi, gente, eu sou a Alice. Quem acertar de quem eu sou fanboy ganha um bolo. Well, you found me. Oh. Então, Heriberto. Heribertão. Eu nem sou fã dele. Fica com o senhor. Ou é o Nathan, ou é o Heriberto, ou é o Gabe. Um deles, não sei qual. Fica aí a indagação. Sim. É, eu sou o Eric, e se lançarem um novo Pokémon igual aos anteriores, eu vou comprar. Pica, vem cá! Ali, ó. Se lançarem qualquer Pokémon, tu vai comprar, cara. Pokémon está no número 700 e Eric continua a comprar. Sim. E tenho todos. Gotcha Cat é mal, né? Então... Cara, Cat é mal. É isso aí. Quando o Pokémon tiver cara de mal, eu vou comprar. Já tem. Que é isso? Porque... Vai ter treta nesse cast. Mas tem o Charizard, tem muita Pokémon cara de mal. Treta. Pô, Gyarados tem mal, cara de mal, gente. Pô, Aldous tem, meu. O Machops tem, pô, Aldous tem, né? Ah, Mr. Charizard, Mine. Mano. Charizard, meu. Mr. Mine, trilho mal. Deixa ele falar coisa ruim aí. Jinx. Meu, tu quer o que mais de mal que a Jinx, velho? É muito assustadora. Ok. Como vocês puderam perceber, o assunto hoje é fanboys. Os meninos fãs, Frajola. O sim. Que é isso? Não é aquele filme excelente que saiu anos atrás sobre Star Wars. Ah, né? Sensacional. É muito bom esse filme. Assistirei sensacional, hoje. Sensacional. E vamos falar sobre aquela coisa que dá briga em fórum, né? É. Aquela coisa que criou o gordinho do Baixa Aqui. Exato. De onde veio o Loto que criou o gordinho do Baixa Aqui. Bom, a frase parece que essa é haters gonna hate. Exato. Mas, aliás, gonna love. Aliás, diga-se de passagem, o gordinho do Baixa Aqui é o maior fanboy do Super Controle. Não, ele, com certeza. Ele perde para JC Amor. Esse chama amor. Ok, mas antes de continuarmos esse papo, vamos aonde, Liz? Vamos à leitura de e-mails, queridos. Aê! Estamos aqui com mais uma leitura de e-mails e mais uma semana de Super Controle Podcast. Dessa vez não é o Matheus está com catapora. Aqui quem fala é Diego e estou com... quem somos nós? Eu sou o Eric, poxa. Tô aqui pra ler os e-mails, já que o Matheus pegou hemorroidas, né? Achei que era hemorroidas, cara, não é, não é catapora? Não era cachumba nas hemorroidas, enfim, era algo nesse nível. Era algo, e, né, bom, horroroso, assim, né? Essas coisas. E, enfim. Fora o Eric, temos aqui nosso stand-up. É, aqui é o Yuri Hirin. Não. Olha só, estou chegando aqui. Então, recado da semana, que de sempre, agradeço ao pessoal e o feedback, muitos comentários, gostamos de todos eles, sem exceção. Recados, saiu alguma coisa essa semana, Eric, em relação ao conteúdo? Claro, claro, Patrícia. Essa semana já saíram duas colunas no Super Controle. Olha só, uma explosão de conteúdo, né? Pra usar um jargão de outra. Então, de outro site, né? Mas tudo bem. Não é tanto conteúdo quanto o Phoenix Down, mas enfim, a gente faz o que pode, né? Estamos chegando lá, né, cara? Estamos chegando lá. A gente tá voltando. Bom, segunda-feira teve a Overkill, que eu gravei aí com o Matheus e com o Yuri. Com o Yuri, olha aí, né? E opa, a gente gravou sobre mídias digitais e mídias físicas e aproveitou pra comentar sobre toda a polêmica envolvendo o Moacir e o jogo justo, né? E as declarações polêmicas. Sim. Mas enfim, tá lá, tá, o pessoal tá comentando bastante, tá uma discussão legal lá. Então, se você ainda não ouviu, ouça e comente. Na terça-feira teve também a coluna do Alex Salve, né? Pipoca, refrigerante e joystick na mão, que foi sobre Hitman, que é um filme que eu não vi. Eu também não vi. Eu gostei, cara. Eu gostei, assim. Sinceramente, tem muita gente que não gostou, que é fã da série, mas eu achei que pra ser um filme da série, tá valendo, assim, cara. É, então, o Alex Salve deixou lá. Eu também não vi. Hitman, joguei bem pouquinho, tô jogando dois agora pelo Steam, né? Com um lag de quase 10 anos. Mas se você quiser conferir se o jogo é bom ou não, se, ou melhor, se o filme vale a pena ou não, veja lá a opinião do Alex e comente também, dê o seu feedback. Bom, fora o conteúdo que saiu essa semana, mais o quê? Algum recado extra? É, a gente tem também falar, né, pessoal, pra... Se vocês querem entrar em contato com a gente, vocês podem entrar pelos e-mails, né? Nossa, a gente não fala os e-mails aqui, né? Vamos falar, né, então, que assim, o primeiro é o e-mail nosso, né, supercontrole@supercontrolepodcast.com.br. Você também pode twittar uma coisa com a gente, conversar com a gente pelo Twitter. Aí o nosso Twitter é @supercontrole. Ou então, né, você também pode entrar na página lá do Facebook, certo? Que é nossa página, é www.facebook.com/supercontrolepodcast. A gente conversa contigo, a gente fala nossas opiniões, enfim, é sensacional, cara. Então sempre. É, tem coisas que só acontecem por lá, porque é mais dinâmico. Às vezes eu solto uma notícia lá, um bate-papo no Twitter também. E é mais rápido. De opiniões, né, é muito mais rápido. Olha, então, isso, devido a essa dinâmica toda, curtam, se vocês curtem nosso trabalho, nosso esforço semanal de trazer algo proveitoso para vocês, deixem isso bem visível. Bom, então, na meta de fazer essa leitura de e-mails mais rápida de todos os tempos, vou ler aqui um e-mail que chegou do chapa Paulo Ferreira, de Campo Grande. E, bom, entre a montanha de e-mails que chegou, todo mundo jogando suas opiniões, seus jogos que não foram citados, nós somos aqui o do Paulo Ferreira, de Campo Grande. Não sabemos qual Campo Grande é esse, se é Rio, se é Mato Grosso, mas, enfim. É um campo muito assim, grande. Olá. É, esses são os dois estados. É. Olha aí a piada. Vamos lá, continua. Bom, e ele diz assim: olá, sou antigo ouvinte do Dreamcast e adoro essas discussões sobre jogos que vocês fazem. Muito obrigado. Gostaria de ressaltar que vocês não citaram grandes jogos da indústria automobilística como Gride e Dirt. Enfim, Dirt de longe é o melhor simulador de rally que existe no mercado, talvez sendo o único atual. Na época dos 32-bits, tivemos vários jogos de corrida unrated, pois sendo de fácil acesso à sua engine, muitas empresas do limbo surgiram para fazer seus jogos. Exemplo, Rally da África, Paris-Dakar, Evo 4x4, enfim, ele cita aqui um monte de jogos que eu não ouvi falar, diz que eram bons tempos e conclui: continuem com um ótimo trabalho, abaiô. Obrigado, chapa Paulo Ferreira. Bom, desses jogos que ele citou, eu não conheço praticamente nenhum. Alguém já ouviu falar de Rally da África? Cara, eu jogo de corrida, como eu falei, cara, eu nem participei desse cast porque jogo de corrida não é comigo. Muito menos de rally, cara, mas é, né, bom. É forçado. É um subgênero, né, dos jogos de corrida. Mas é legal isso aí, cara, que ele tá complementando a conversa que os chapas tiveram no episódio. Exatamente. Isso é aquele papinho que vocês estão cansados de ouvir. A gente fala, mas o cast, ele é, né, resumido ali, é uma hora e 30 às vezes. E nos comentários vocês complementam, botam suas opiniões, o que ficou de fora, critiquem, tudo, é claro, no bom senso. E é isso, façam a parte de vocês que nós estamos fazendo a nossa. Bom, depois então de todas as informações, uma velocidade muito rápida, Eric, tem algum recado aí? Eu tenho um recado especial, Diego. Tenho um recado especial pra fazer aqui. É um agradecimento especial, na verdade. E, na verdade, vou contar uma historinha rápida, né? Que eu entrei em contato com uma advogada aqui de São Paulo, muito famosa, de direito digital, chamada doutora Patrícia Peck Pinheiro, que ela tem um escritório aqui super famoso e tal. Na verdade, eu fui falar com ela por questões profissionais, mas eu mandei um e-mail pra ela e ela me respondeu dizendo que conhecia o Super Controle e ouvia a gente. Olha, olha que legal, né? Tipo, olha isso, Maria. Cara, que coincidência. Foda, eu fiquei super surpreso, né? Até falei, nossa, meu, como que... Como isso, né? Mas, poxa, fiquei super feliz, né? Então, eu queria mandar aí um abraço especial pra doutora Patrícia aí, que vai me receber, a gente vai conversar lá, enfim. E, poxa, um abraço aí. Espero que continue ouvindo e continue gostando dos nossos casts, né? E não só um abraço do Eric, mas toda da equipe aqui do Super Controle, né? Que nos escuta. É, e um beijo, meu... Olha, aí, patrão, cuidado, calma, patrão. Não me processe, Patrícia, por favor, eu não tenho dinheiro. Acho que é bom a patroa não ouvir isso, cara. Eu não ouvi, infelizmente, eu posso ficar então estamos a salvo. Então estamos pô, que legal, cara. A gente, às vezes, não faz noção de quantas pessoas ouvem. A gente tem o Analytics lá do Google, que faz mais ou menos a medição da nossa audiência. Então, a gente vê que o pessoal do vários cantos do Brasil baixam o cast, mas não sabe quem são essas pessoas, quem são esses rostos. E de vez em quando, uma coincidência muito bem-vinda como essa acontece, e só podemos ficar muito felizes pelo Chapa e pelo Chapa Eric e agora a sua nova parceira de estudos, de negócios, etc e tal. Isso aí, tamo junto. Bom, então bacana, é isso, né? Bacana. É isso, acho que por hoje é só. Se divirtam aí a beça com o cast de Fanboys. Isso aí. Tá hilário. Polêmica. Músicas muito que vocês vão gostar. A gente cantou várias músicas nesse cast. Vocês vão adorar, tenho certeza. Vocês cantaram? Cantamos, cara. Mesmo, vocês cantaram mesmo? Não ouvi. Cantamos. Espera alguns minutos, vocês logo vão ouvir. Olha aí, que legal, né? Então tá bom. Então tá bom, pessoal. Um abração e fiquem com o cast agora. Até semana que vem. Um abração. Curtam o cast aí. Bom cast. Voltamos à leitura de e-mails, que hoje não foi dança, foi leitura de e-mails. Gol! Oh, né? Que isso? É, gente, eu sou chefe agora, eu preciso ser muito séria. Olha ali. Ui. Ah. Ui. Temos agora uma pessoa para dividir essas responsabilidades com o Diego, o patrão. Em breve também tomarei esse poder porque minha colega está grávida. Que isso? Sim. Oh, vai assumir, e nem fui eu. Vai assumir não? Por meses. Não, nem foi o Melo. Ah, ainda bem. Nem o Will. Descobri essa semana. Então tá ótimo. Ela veio me contar, Julie, estou grávida, disse, não, nem fui eu. Ela vai germinar uma nova vida. Não, é a Thaís explodindo. Tá estourando. Mulheres da vida, Lazori. Tá explodindo. E tá estourando. Tá estourando. Que é isso, amigo. Tá. Então, amigos, vamos voltar. Vamos falar do quê? Amigos. Peraí. Primeiro. Sim. Cadê Six? Six tá aqui, sou eu hoje. Ah, é verdade, você hoje é o Six. Hoje sou o Six. Corte. Hoje sou o Six. Inter fanboy de que, Six? Sensei. Ah, é o que, Dragon Ball? É o que? Mami! Ah, que legal! Tá em estação verão hoje, então. Mas então, amigos, já que vamos falar de fanboy, vocês acham que é possível definir o que é um fanboy? É só olhar no player. Não. O que é um fanboy, Rodrigo Lanzoni ou Lanzomé? Fanboy, digo, posso dividir duas coisas, fã e fanboy. Pra mim, fanboy, além de ser um fã ultra exagerado das coisas, qualquer coisa relacionada àquilo que ele gosta, mesmo que é uma merda, ele acaba idolatrando. Não, porque eu sou fã e eu tenho que gostar e acabou. Por exemplo, quem é fã exacerbado do Kojima, se você é Metal Gear 5, mesmo que for uma bosta, um joguinho de luta, é bom porque é do Kojima. Tipo, o Franjola de Final 7, que não é tudo aquilo e... Meu Deus, muda a minha vida! Tira o microfone dele. Eu concordo não concordo com a nada. Colocação do Lanzoni. Vai concordar com ele? Não, eu concordo com a colocação do Lanzoni e eu adiciono um outro tipo de fanboy aí, que é importante, do lado ruim do fanboy. Dark, eu acho que side, tem um, Dark, o Dark Side, né? Isso, pronto. Isso, Darth Maul e tal. Isso aí. Tem o fanboy que eu não curto, que é aquele fanboy que ele é fanboy das coisas que ele tem. Tipo, que ele meu Deus, ele ama o Xbox. Aí teve que vender e comprou um Play 3, meu Deus, tudo que Play 3 é bom. Pra mim, esse aí é um tipo de fanboy. Isso aí. É, eu acho que mais do que qualquer outra coisa, eu acho que uma das maiores características de fanboyzice é não levar em consideração lógica, razão e... circunstâncias. Sei lá, evidências e motivos reais pra gostar de uma coisa ou não, assim. É aquele famoso amor cego, só que ruim. É, aquela história, né? É a minha palavra e deu, né? Não quero saber dos outros. É verdade, tem os fanboys e tem o... Posso colocar também, entre parênteses, os anti, por exemplo... Ah, porque todo jogo da Valve é bom, e o jogo lá da Rockstar é o lixo, não interessa se é exatamente igual, se o Gabe Newell é Rockstar, é lixo. Pra jogar. Nesse momento. Quatro gotes dos anos e pra jogar. É ruim, pra mim é ruim. Eu sempre falei mal de Rockstar, de GTA, na sua presença, tá? É na sua face, tem a réplica, vai. Se tu nunca não notou, isso foi de propósito pra te atingir. Como diria o Collor, eu quero que você pegue as suas palavras e as digira, engula e digira como achar melhor. O cara fanboy do Collor, velho. Não. Collor, um beijo. Não sei, mas eu sou o Zagallo agora. Tu vai ter que me engolir. Minha mãe votou no Collor porque achava ele bonito. Calma. Minha mãe votou no Collor porque achava ele Xuxa. Calma. E aí, Érico, fale. Eu acho que o fanboy, ele geralmente, ele é hater daquela série rival da série da qual ele é fanboy, né? Sony. Então, por exemplo... Tem gente que consegue curtir Digimon, que é uma merda completa, né? Oh, yes! Enquanto Pokémon é evidentemente muito melhor. Olha o fanboy aí. Mas, né, não, mas essa é uma característica de fanboy também, né? Não, geralmente, pra mim... o fanboy odeia a série rival da coisa que ele ama, né? Ou o console rival, por exemplo. Os nintendistas que odeiam PlayStation até hoje. Discutiremos os tipos de fanboyismo depois. Ok. E que se encaixamos, né? Vamos nos analisar. Acho, né, que um nome acho que um nome bastante comum aqui entre as pessoas do Super Controle para definir fanboysices ou amores é amor de pica, não é, Frajola? Isso. Eu acho que é um amor que define bem, por exemplo, você e Final Fantasy VIII. É amor de pica. Qual? Final Fantasy VIII pra mim é o melhor jogo de toda a história. Olha ali. Olha ali. Amor de pica. É o que fica. Pica, que é o que fica, né? Pra mim é GTA 4. Mentira! Mentira, nem é. Vou te sentar a vara, moleque boy. Mas então, amigos. Por que motivos vocês acham que existem esses fanboys? É só pra encher o saco do outro? É amor incondicional? Eu acho três fatores. Primeiro, claro, o cara pegar o jogo e... Bah, legal, esse jogo é legal. Segundo, o cara fica acompanhando que a mídia... Ah, porque tal jogo tirou nota 10. Ah, porque esse jogo tem isso e aquilo. Baixa aqui. Game Vice, baixa aqui. Players, sei lá. Casa dos jogos. Site. E terceiro, porque todo mundo fala, porque é bom, cara, aí, então pra mim é bom também, então somos três fatores. O público falando, a mídia falando e o teu gosto pessoal, meu Deus, né, explosão. Mas então, a Maria vai com as outras e a somar do gosto pessoal. Mas eu acho que, cara, o fanboy surge muito quando, sei lá, eu percebo pelo menos que o fanboy surge muito quando você se decepciona com uma coisa da qual você gostava muito antes e não quer admitir que achou ruim, e aí você é obrigado a achar argumentos pra defender aquela coisa, e vai piorando, e tipo, no fundo tu sabe que tu tá errado, assim, tu sabe que tu tá falando merda. Esse fanboy só tão classificando como pra jogo, porque tu vai ver futebol também é a mesma coisa. Sim, não, também. Mas a analogia está presente. Metaleiro, gente. Eu ia citar agora. Filme. Eu ia citar agora. Eu acho que a existência do fanboy vem de uma necessidade humana da primórdios. Fanboy vem do grego fanboy. É. Necessidade humana da competição, da rivalidade. Porque vemos que a maioria do início de fanboyismo no Brasil, né, que eu acompanho, foi na época Super NES Mega, Master Nintendinho, mais Super NES Mega. Né? Como há necessidade de tu ter um time para tu defender o seu lado e o seu clã, há necessidade de defender um time ou o contrário. Então tu odeia o outro e ama o teu. O problema dos videogames que aconteceu é que o cara só ama o dele. Tipo, tem... Claro. E aí, ou odeia todos os outros, menos um. Mas agora, então, escutem Matheus Six falar. O ser humano, ele é um ser que gosta de competir. Isso. Isso está dentro do ser, da origem, a necessidade para o psicológico do ser humano, né? Então, eu acho que é muito normal discussões e... isso é melhor que aquilo. E as pessoas acabam virando fanboy sem se darem conta. Isso. Né? E com certeza, o Ferjola falou isso. Isso aí pode ser espalhado para qualquer situação. Não, depende, depende. Tem pessoas, por exemplo, que discutem, tal console é melhor, mas tem pelo menos a humildade de admitir, não, mas outro console tem tal coisa que é melhor, tem tal jogo que é melhor. O fanboy... É, isso aí eu também acho. É diferente lixo. De ter opinião. Não interessa, o teu é lixo. Fanboy mas é cego. Tem, não sei o quê. Mas não interessa, eu não tenho é lixo, o que eu tenho é bom. Pra mim, o pior fanboy que tem, pior fanboy que tem é o de PC. É verdade! Porque eu lembro... olha ali, hein? Eu olha lembro ele. Quando eu entrava em fóruns, o que tinha de discussão, briga por causa de PC, porque PC e PC aquilo, eu nunca defendi nenhum lado, né? Hoje eu tive que ler um bostejo de um cara dizendo assim... Bostejo? Ah, porque jogos 2D de luta no teclado é melhor que no controle, até no controle arcade. Mas isso aí não é famoso, isso aí é demente. Mas isso aí é bostejo. É bostejo, é. Banam, bostejo. Fala, Eric. É, cara, não, daí, é aí que você vê o verdadeiro fanboy, né? Porque, assim, é uma coisa evidentemente que não é melhor, assim, isso não é que é uma opinião que dá pra se defender ou não, ela totalmente escapa a lógica, né, cara? O cara, ele acha isso melhor, independente de tudo provar o contrário. É isso aí, sei que eu falo tudo, PC não é plataforma. E agora, amigos, essa questão dos fanboys, assim, vocês acham que eles ajudam a melhorar os jogos na questão de influência, de encher o saco na internet e tal? Temos um grande exemplo aí da petição pra mudar o final do Mass Effect 3, que todo mundo chorou, se descabelou, se jogou no chão e tal, porque não gostaram do final, encheram tanto o saco que a BioWare vai lançar um finalzinho extra, não sei o quê. Bah. Assim, ó, por pior que tenha sido, eu achei isso um exagero, uma tremenda de uma babaquice. Tipo, tu tá comprando um produto e, meu, você não vai. Você até pode pedir o dinheiro de volta pra um filme que você viu e não gostou, mas a maioria das vezes não faz isso, porque, sei lá, você correu um risco, comprou o jogo, tá correndo o risco de não gostar do final dele. Pronto, get over it, sabe? I didn't want it to end this way. I did what I could. It was a good fight, Shepard. Ah, cara, o fanboy, ele geralmente ele acha que ele é o dono da série, tá ligado? Exatamente. Acha que a série foi feita pensando nele, né? Mas tem que esquecer, tipo, o jogo como um filme, como um livro, é uma obra, né? A gente até discutiu isso no Overkill, se não me engano, da semana passada, isso, ou retrasada. Verdade. E é complicado, porque o fanboy, ele quer que as coisas sejam feitas de acordo com o que ele acha que é certo, porque ele acha que aquela série foi feita pra ele. Mas, na verdade, não é assim, né? A série é como um jogo é como um filme, como um livro, ele é uma obra autoral, né? Com certeza. E é um produto também, tem que pensar nisso. Ele tem uma audiência, ele tem um público-alvo, ele vai vender. Ele não é uma expressão artística só. Um outro caso de fanboyismo que influenciou muito no desenvolvimento dos jogos foi os fãs de Sonic, né? Cara, acho que é um grupo de fanboys mais insuportável das séries de jogos. Concordo. Tal, porque, eu cara, sou um deles. Ah, cara, sério, você também achava o Sonic gordinho melhor do que o Sonic magrelo novo? Com certeza. Reclamou do Sonic magrelo no Sonic 4, episódio 1? Não, até que não, cara. Tu reclamou dos olhos verdes do Sonic. É, então isso eu reclamei no Sonic Adventure Dreamcast, que eu acho uma bosta. Julie, olha, quando tu reclamou do Mario? Nunca, né? Julie é puro amor, né? É isso que eu ia dizer, de que tiramos assim, ó. Eu acho que quando o cara chega a ajudar, por exemplo, o Fux estava citando, lembrei assim. Tá, saiu o Earthbound Jim 1 e 2, tá? Bom jogo. Aí o cara é muito fã. O que os caras fazem? Uma petição, vão lá, mandam e-mail, fazem artes, espalham pra internet pra ter o 3, digamos. Não, tá? Tem chefe, vamos pensar. Tipo, isso. Tem chefe pros amigos. Então daí os caras estão espalhando, eles gostam do jogo, eles querem ver o 3. Sim. Agora, quando o cara simplesmente reclama, ele só pega a bunda gorda dele e o Cheetos põe pro lado e reclama e não faz nada pra isso, eu acho que isso aí é o fanboyismo. Mas falando, eu acho que e... nós temos dois bons exemplos de fanboys aqui. Veja, Julie é fanboy da Nintendo, podemos classificar assim, e Julie curte todos os jogos de Mario. De um jeito ou do outro, Julie ama incondicionalmente. Já Lanzoni, fanboy de Sonic, se não tá do gosto dele, ele mete o pau. Tu não mete o pau, Lanzoni? Com certeza. Ali, ah, tem o Sonic que tu também falou que não gosta. O R. Todos os... Não, Sonic eu nunca falei mal, mas... Não, lembro que falou, tinha um jogo que não foi aceito. Não sei, cara. Depois de que foi pro Dreamcast, eu não gostei de nenhum. É aquele do Saturno. O Lished? Não. Não, ainda é da época 32-bits. Eu não lembro qual que é agora. Ah, não sei, mas enfim, é um cocô. É. Ah, uma coisa que eu achei bizarra que aconteceu esses dias, eu não sei se eu levo pro lado positivo ou negativo, enfim. Positivo até porque tem mais opções. Que nem os caras que são fãs de Diablo, né? It is the Dark Lord of Terror. Aí eles viram que o jogo Demon Souls, Érico. Dark Souls. Érico. Aí eles dizem que jogou Dark Souls. Os caras, em vez de comprar um Xbox ou um Play 3, viram vídeos do jogo, acharam o jogo a fuder, mas eu não vou jogar no Play, eu quero no PC. Fizeram, meu, 500 mil pedidos online. Aí eles, olha que a trollagem da Namco, vão lançar em agosto pra PC o Dark Souls. Sim. Só que a jogabilidade só pode ser com controle, ou seja, mouse e teclado não é suportado. Os caras estão muito putos, mas eles vão comprar um controle de Xbox, vão gastar 150 mil, mas porque é de PC, vão jogar. Esse é outro tipo de fanboy, cara. Acho ridículo, meu. Ridículo. Mas assim, ó, no quesito ajudar ou não ajudar a indústria, eu acho que fanboy, por definição, não ajuda. Na real, eu acho que atrapalha. Porque você tem uma comunidade, tipo, comunidade de fãs é uma coisa. É uma coisa que são aquelas pessoas, tipo aqueles caras que fecham... conseguiram fazer um guia pra fechar Zelda pra um cara cego conseguir fazer. Eles fizeram áudio pra, pro cara conseguir jogar o jogo e o cara era cego. Tá? Se fuder. Então, mas os caras, tipo, você pode dizer que eles eram fanboys da série a ponto de querer fazer isso? Até pode, mas eu acho que eles só são tão fãs que eles querem contribuir de alguma forma. Isso, fanboy certeza. Não contribui, fanboy só reclama. Falou tudo. Fã contribui. Eu, por exemplo, eu sou fã do Kojima, porém... Ah, vai fazer um Metal Gear 5, cara. Cara, eu acho que eu virei 1, 2, 3 e 4. Tá bom, né, meu? Acho que a série já deu o que tinha que dar. Olha. Tá tudo bem, tem o Ride, Tri, massa, vou jogar também. Só que, eu acho que não há necessidade de Metal Gear 5. E o fanboy, não, por quê? Porque tem que ter e se tu falar mal, tu é um merda. Acho que fã aceita argumentos prós e contras, saca? Puka, vamos quebrar ali a pau na saída. Por quê? Porque ele não quer Metal Gear 5. Mas eu também não quero. Não precisa. Olha. Tu terminou agora... 4, Frajola? Quando tu terminar, tu vem falar comigo. Uau! Eu tava esperando ela lançar um novo Metal Gear. Tá. Mas assim, Liz, você que é a nossa representante no mundo capitalista dos games. Já houve algum caso de fanboyismo em relação ao Taekwondo? Gente, assim, ó, eu não vou dizer pra pegar mal isso, porque eu gosto muito da comunidade do Taekwondo, o pessoal do fórum Taekwondo. Mas na boa, então, acho que são os fãs mais exigentes que eu já vi, assim, sendo que a comunidade do Taekwondo é pequena comparada com outros MMOs. O pessoal é fanboy. Ainda tem gente saudosista com a versão 2008 do jogo e que, tipo, até hoje reclama no fórum que ela parou de existir. Existe fanboy, assim, total. Mas aí você tem fãs dedicados que contribuem, tipo, ajudam a testar o jogo, ajudam a mandar sugestões que, tipo, fazem sentido e que valem a pena. E, cara, na boa, quando você tá fazendo um jogo, você não pode também pensar só no lado comercial ou só no lado artístico. Você tem que pensar no usuário também. Tem que pensar no jogador. Só que são pessoas que dão críticas construtivas e não só reclamam. Aí que tá, contribuir versus reclamar. Mas tem. Veja só. Esses fóruns específicos, pra mim, de MMO... O que eu leio, tipo, o que eu vejo o pessoal comentar que os caras comendo de bobagem é de não acreditar. Meu sabe? Deus, eu garanto que. Será que algum fanboy lixo de WoW deve ter mandado. Imagina, não adianta cara. Fazer esse jogo aí, Liz! WoW Reina Suprema! Puta que tíbia, pariu! Tíbia, eu acho. Tíbia. Tíbia! Não, eu ia citar agora! Eu acho que no mundo tíbia. Que ainda existe tíbia, eu acho que não há esperança para fanboys. O cara que se presta a jogar tíbia com 1000 opções grátis. Jolie. Tíbia! Jolie, I want to believe. Eu não quero acreditar. Meu, tíbia. Tíbia. Não dá pra, nem pra falar de Tíbia, cara. Não dá pra falar, cara. O que a gente vai falar? Não dá, cara. Não, mas isso aí é PC, então esquece isso aí. O lance que eu acho que acaba virando, não um problema, mas eu acho chato isso, é que de tanto fanboy, meu, é público garantido. E aí o que acontece? 1 zilhão de Metal Gear Solid, e aí o que vai acontecer, e Call of Duty, e 1000 clones de... do mesmo tipo de jogo, mesmo estilo, por causa dos fanboys, porque é garantido que eles vão claro. Comprar. Claro. Dinheiro. O que vai movimentar o mercado? É dinheiro. E esse é o próximo... mesmo tipo de eles vão comprar. Assunto. E esse é o próximo ponto que eu quero trazer pra vocês aqui na pauta, na mesa aqui, que estamos discutindo, né? Justamente é esse. As empresas não se aproveitam desse fanboyismo que tá por aí. Claro. Com séries anuais e DLCs, Capcom... Ubisoft, Activision. Activision. Pelo amor de Deus. Pitfall. Cara, pega a série Modern Warfare 1, 2 e 3. Virei 1 e 2, tava jogando 3, cara. Não dá pra falar que é ruim, meu. Jogões. Só que eu acho, meu, pra mim, acho que caberia a história dos três num jogo só. Ah, mas com tem certeza. Desculpa. Com certeza. Mas tem multiplayer. Não, pra mim não muda nada. Concordo com o Tio Lanzoni. Não muda nada. O sistema de XP. Uma coisa a mais. Capture to the flag, a bandeirinha do Brasil. Ai, eu vou comprar pra merda. Ô, meu, a campanha dos três Call of Duty caberia num jogo e daria 10 horas, meu. E que eu compraria, é o padrão, que é jogão. Saca. É jogão. É, não, cara, mas é que... Lanzoni, não dá, cara. Porque tem uns caras que jogam multiplayer e deu. Acabou, é, sabe? Mas, meu, três multiplayer igual um personagem skin a mais. Meu, eles compram. Eles não fariam, Lanzoni, cara. Tem gente que comprou o PlayStation 3 no lançamento pra jogar FIFA. Cara, claro. Eles existem e eles abastecem a espinha dorsal do mercado. Tem gente que comprou só pra jogar no Turismo 5. Tá, quantos FIFA já foram lançados, quê? Velho? Quantos o quê? O quê? Quantos FIFA já foram lançados? Ah, no mundo, achei que era assim. Quantos tibia. Não só FIFA. Liz, se a minha memória não falhar, o primeiro FIFA foi o FIFA Soccer. Isso, 90 em 94 e... ou 95. Por aí. Então acho... tem todo ano, não tem? Tem. Tem todo ano. E aí todo mundo compra e sempre dá muito lucro. Exatamente. Exatamente. É, outro jogo que tem todo ano é Assassin's Creed, né? Agora o Beijo 6, que Six, não está aqui. O que você aqui. Acha dessa Assassin's Creed? Eu gosto, cala a boca aí, eu gosto. Cala a boca. Eu sou puta Alterzão, Alterzão. Sou puta do Alterzão lá, Ezio me coma a vida. Tá pronto. E vai sair o. Mais um. God of War 4. Vamos fazer uma montagem. Eu não quero falar sobre isso, 2013. Toca o dedo na ferida. Tocou, porque eu curto. Eu curto, mas confesso que eu vi a notícia, uma lágrima correu ao meu olho e disse: não precisa, Sony. Eu falei não, o seguinte. Não, Sony. Eu disse uma coisa. Não precisa mais. Eu sou puta da Sony. Quero ver. Sony contratou o George Lucas, né, cara? Não precisa. Fazendo coisas que não precisa. Um teste agora, um teste aqui. E se sair um Uncharted 4? Comprei aí com vigor. Meu Deus, Jesus, e agora? Vou comprar. Compro já. Já. Liz também compra dois. Peraí, eu tenho uma desculpa como, não sei, fanboy é o quê? O chat do 1, 2 e 3 não disse lá, acabou, não sei quem morreu, que nem Metal Gear. Cara, são aventuras separadas com mínimas ligações. Com episódios, episódio de hoje, tal coisa. É, termina... episódio de hoje no deserto. É isso aí. É Indiana Jones também. Episódio pronto. De hoje na neve. Episódio de hoje... tipo Enduro, né, cara? Drake pegando duas. Coisa. Total, saindo um Uncharted 4, tô lá, velho, tô na fila já agora. Ali, não. É. E por que... Não consigo evitar. Cosplay de Helena. Não consigo evitar. E por que se aplica isso aí no Uncharted e não no Metal Gear? Porque Metal Gear já acabou a história. É que assim, não. Não, agora uma opinião, não, porque, não, uma opinião de fã assim, Frajola, porque o Metal Gear, ele tem toda uma história que é deixa... mais complexa, as... né? Sim, uma história bem mais complexa, que deixa as pontas soltas, personagens que não são explicados e tal. Só que o 4 explica tudo, e saca? Além de explicar, o slogan dele é Snake morrendo, Snake velho. Ou seja, dá uma impressão que é o fim da história. É um slogan que nem o God of War 3 usou The End Begins. Eu achei errado a Sony fazer um novo. Só que eles estão querendo dizer que é um prequel que já tem no PSP, cara. Tem dois já no PSP. Tem dois no PSP. Mas então, amigos, vocês acham que além de tudo isso, os fanboys, para pessoas que vêm de fora, Frajola, fala. Fanboys estragam a imagem dos videogames? Eu acho que estraga. Eu também acho. Total, concordo. Eu sou totalmente contra fanboy, tanto que eu tenho os três últimos consoles. Não, agora... Não, tá, não é. Entendi, eu tô Eu comprei o... Ah, entendi, porque tu é de todos. Isso. É assim, eu comprei o Wii, foi o primeiro console, né? Pois não. Nova geração que já é passada. New Generation. Comprei o Wii, né, tipo pra jogar Just Dance com as meninas. Né? Ok. Ah, sim, joga comigo. Olha Six. Só a estratégia. Yeah. Funciona muito bem. Aí depois eu ingressei no PlayStation para jogar diversos jogos, enfim. É. E que é o preferido. Pra jogar e depois eu queria jogar Gears of War e Halo. Comprei o Xbox. Halo. E aí? Halo. E Alan Wake, meu. Melhor jogo da Xbox. Melhor jogo. Olha aí, não joguei, não. Eu tenho que terminar o outro. Sério, é muito bom. Deixa eu... eu acho que assim, ó. Eu acho que o fanboy estraga por uma opinião. Vamos já usar pessoas que criamos, né? Ok. Quem? E que existem e que estão lá. Eu, que eu sempre uso esse exemplo, porque pra mim... Gordinho, eu sempre uso os mesmos exemplos, que eles são muito claros, Gordinho, tá? Gordinho Baixa Aqui, nós criamos. Gordinho Baixa Aqui. Tá, Gordinho Baixa Aqui é o seguinte, tá? Vamos dizer assim, pai do Fuca, tá? Um cara que é ligado aos videogames. Isso pois é, não. E que não é ligado à comunidade, né? Não. Ele não, é, não vai em Zion, né? É, isso aí. Ele nem tem profile no PlayStation 3. Né? É, ele usa o profile do Fuca mesmo. Meu pai, eu uso metade dos meus troféus são do meu pai, tá? É. Não se animem comigo. É. Então, se você ele acessar, comparando os troféus, não é real. Que ele tenha mais que você. Tá, então daí ele é um cara que acordou na Matrix e não foi pra Zion. E aí, então, o que que aconteceu? Aí o pai do Fuca se interessa por um jogo. Opa, um jogo que ele não se interessaria, tá? Sim, sei lá, um outro motivo, assim. Um estilo de jogo que ele não se interessaria. E aí ele... Vou ler sobre esse jogo, tá? Sim. Aí ele entra no site X... Fala muito tosco, cara. Não, é sério. Tá, e o pai do Fuca vai lá... Vou ler o review do jogo. Aí leu, review muito bom lá, o pessoal fala, põe vídeos. Ah, que legal, não sei o que, deixa eu ver o que o pessoal tá achando. Aí ele desce nos comentários, tem um cara que comenta, não, esse jogo realmente é muito legal, lá Mercado Livre, né? Ótimo vendedor, tal, pagou na hora, entregou bem, chegou bem. Ótimo. E aí tem um cara embaixo, pior jogo do mundo, nunca superará Gran Turismo. Léo. E aí o outro embaixo assim, é verdade, Gex é pra 2. Xbox, me perdoe, muito ruim. É pra DS, gráfico ruim, tá louco, PSP Forever. É, isso saca? É, isso e aí, imagina, tipo, o pai do Fuca pensou, meu, que as pessoas são retardadas? Que eles têm aqui? É. Eles estão lá comentando e estragando, ele quer ver comentários de pessoas, ele quer ver um plus, ele quer ver a opinião das pessoas, o pessoal do troço, não, e ele não consegue por causa dos fanboys perdidos. Aí que tá aqui uma reportagem, os caras metem pau, então fica quieto e deixa quem gosta comentar. Isso. O fórum da Players era uma coisa que eu acessava direto. Eu peguei nojo e nunca mais... Pega não. É que foi banido. Não, né? Não, mas não fui banido. A Play... Isso pode do Japão. Isso não dá pra... Não. O Japão faz filme, o cocô ambulante não, que mata quieto. O cara. É bom. Cala a boca. É muito bom. Pra começar... O Japão cria lá, como é que é, a banda de emo. Calma. Lá, que calma. Furico. Fica é bom, é Japão. Ah, então vai defender... Defende o teu Brasil de carnaval. Eu odeio futebol. O Brasil, você quer saber? Ai, meu Deus. Vai defender... Socorro, gente, socorro. Vai ter a Grécia, porque tem... Sabe a Ucrânia, peito de fora. Eu acho que tem um problema, cara, porque o cara ser fanboy já causa um efeito na vida dele que ele se torna 10 anos mais novo, tá ligado? Sei lá, ou, sei lá, se o cara já é mais velho, ele volta à idade mental de uma criança de 10 anos. Cala a boca. Então ele não argumenta, ele não discute, ele só quer falar, tipo, o meu branco céu, porra, tipo, e só, tá ligado? Por isso que estraga a imagem, porque fica parecendo um retardado mental falando do seu brinquedo, dizendo que é melhor do que o outro, sabe? Isso fode totalmente a imagem de quem curte videogame e tal. Aí é um problema mesmo, assim, porque daí, sei lá, eu considero assim, então, sou uma pessoa séria que tá trabalhando na área, etc, gosto de jogar, sou, né, enfim, uma pessoa que é fã de algumas empresas, de alguns jogos, de algumas séries, etc. E daí, quando alguém conhece jogos ou o mundo dos videogames através de um fanboy, quando eu digo, tipo, ah, eu gosto de videogames, a primeira imagem que a pessoa tem de mim é que eu seja igual àquela pessoa. Claro. Isso. Então eu fico parecendo uma retardada sem ser. Ele vai achar que você tem uma toquinha do Sonic guardada em casa e vai pôr no trabalho, sabe? É, então, tipo, porra, minha mãe era meio assim, ela até me via em casa, eu sempre joguei, normal, tranquilo, não tinha nenhuma pilha muito louca, não brigava com ninguém, tinha mais de um videogame, feliz. Mas ela disse, sei lá, um amigo meu que era muito, muito noiado, meu, muito nintendista e blá blá blá, e andava pra cima e pra baixo falando só sobre isso, ela ficava assim, né? Tipo, puta, será que é minha filha assim também? Olha a causa mais, né, negativa será que ela nas fica, mães, será que esse é o único assunto da vida dela, assim? Não, a mesma coisa pode acontecer com aquele pessoal que joga, né, dá tiro em todo mundo e dá um culpa no Doom, né? É. Será que meu filho é retardado? Assim, porque vai... tinha o jogo Doom instalado no PC, o PC tava instalado. Mas no Doom, é isso aí, né? Porque aí então acontece alguma chacina, alguma chacina numa escola americana, normalmente, né? Aí porque. Aí vamos investigar a vida do cara, o cara gostava de jogar FPS. Pronto, deu. Aí, peraí, a tua mãe vê na TV e diz: meu Deus, meu filho joga isso, ele vai virar assassino também. Então, vocês não viram lá que saiu a notícia lá do cara que fez atentado na Noruega, que ele treinava horas e horas no Call of Duty, tranquilo, e pronto. Numa manifesto de 1.500 páginas, o assassino norueguês afirma ter usado jogos de videogame como treinamento para o atentado. Por isso, as lojas da Noruega resolveram tirar os jogos violentos das prateleiras. Imagina um pai que de repente ouve essa frase vinda da sala. É motivo para ficar preocupado? Não, chamaram o WoW de jogo de guerra na reportagem. O WoW é jogo de criancinha. Parece o tipo aquelas reportagens de videogame com o Fantástico. Falando que ele usava os videogames para testar as suas estratégias. Ô, me diz que videogame dá pra fazer isso, cara. Super legal. Napoleão joga o WoW. Um beijo. Napoleão joga Age of Empires. Os Marines usam o WoW. Total War. Não, eu lembro de uma reportagem do Ratinho. Que sobre aquele cara que atirou... Scarification. Isso. Não, que ele atirou todo mundo. Daí eles mostravam as cenas do jogo violento. Isso. Aí mostrou que o cara tinha colecionado corpos do jogo e pendurado em gancho. Corpos? Sim, no Doom. Aí mostrou uma cena do Doom que tem uns bichos pendurados, saca? Só que daí eles falaram como se o cara tivesse feito isso. Eu só pensei, imagina que jogo tri. Pô, se fosse sair, você mata. Você mata os caras de pimbula, nossa, que da hora. Né? Agora, imagina o cara... Você ganha mais pontos por matar velhinhas e bater em crianças. Ah, o cara ajudou um clássico, né? Mas nem marca ponto. E aí, sim, daí mano. Os caras vão lá, chegam na casa dele e ele joga Mario Party. E aí? Ele viu uma mensagem. Aí a mensagem subliminar. Smash Bros. Joga Smash Bros. O boné do Mario tinha uma arma, o símbolo da Rússia. É vermelho do PT. Ah, não. Vermelho do PT. Os lulistas querem que tanto ama. Eu lembrei uma coisa meio off-topic. Mas eu vi o Jornal Nacional do cara em Recife que matou pessoas. Porque tem imagens de demônios no quarto. Uma foto do Radamantes e do Chaka. William Bonner, demônios. Sério mesmo? Radamantes. Tu tá brincando. Tem imagem de deuses e demônios. O Chaka divide e o Radamantes. Mas o Chaka é a reencarnação do Buda e o Radamantes. Um beijo, dos três juízes. William Bonner. Você disse que é demônios, Chaka e Radamantes. Beijo! Sabe o que o William Bonner disse sobre isso? Boa noite. Boa noite. Mas o Radamantes, ele tá meio certo, já que ele é um dos juízes do inferno. Juízes do inferno não, juízes do submundo. Não vamos confundir as coisas. Se põe no mesmo. Grenal, vamos ver o que vai apitar. Será que nós podemos classificar os fanboys como pessoas nostálgicas ou saudosistas extremas? Tipo, olha, eu acho que isso é aquilo que eu falei no começo. É muito comum pessoas que viram fanboys porque gostavam muito de uma marca, de uma série, de um jogo específico ou de uma empresa. E aí aconteceu alguma coisa que fez ele ficar uma merda. Isso. Só que a pessoa não tem coragem de admitir que tá uma merda e continua gostando na esperança de que um dia... aquilo que ela sentia pelo jogo vai voltar. Sensei. Mas isso nunca vem. Que é o caso de 90% dos fanboys de Sonic, né? Sensei. Exatamente. Verdade. Que esperam que lance o Sonic igual o Sonic do Mega Drive, meu Deus. Tipo, e foda-se, tipo, não. Peraí, vou te dizer uma coisa agora, interrompendo. Quantos jogos que relançaram em HD e ficou igual o jogo passado? Só Sonic não conseguiu isso. Não, mas ele quer falar é que jogos novos. Mas não é um jogo que fez sucesso no passado e botar em HD. Claro que vai. Mas esse Sonic 4 aí é uma bosta. A Sony teve uma reação semelhante ao que a BioWare teve, só que a BioWare fez isso logo, sabe? Porque, tipo, falavam tão mal, Sonic não presta mais, Sonic não sei o que, não sei o que, eles foram lá e lançaram um jogo que é muito parecido com os jogos de 90, não sei, de quando foi o Sonic Knuckles, foi o último decente? 94. Então, saca, tipo, 16 anos depois, 16, 10 anos. Pois é. Não é que nem o Mortal Kombat novo. Ah, tô muito Mortal Kombat novo ali, foda pra caralho. Todo mundo chutou, ah, porque só até o 3 é bom e... Pronto, veio montar um calho na boca. Lisa fanboy do Mortal, hein? Ah, porque Marvel, nunca mais tem Marvel 2001 sem o Marvel 2. Saiu novo ano passado. Tá, mas é bom, não falem mal. Deixar claro que o Ultimate, o Marvel 3 e o Mortal saíram porque nós no Super Controle pedimos. Isso aí. Verdade. Deixar bem claro. Quatro jogos nós pedimos. Parasite Eve, que também saiu. Mortal Kombat. Sim. O Marvel. E mais um que não lembro qual foi. Donkey Kong Country Returns. Donkey Kong Country Returns. Esses aí. Donkey Kong Country. Só faltou um jogo, né, senhor Julie? Killer Instinct. Ainda está faltando ainda. Que eu acho que eu perdi a esperança. Que lançaram Killer Instinct, cara. Perdi a esperança total do Killer Instinct. Fala, eu acho que o fanboy é meio que uma armadilha, sabe? Porque assim, Tem o fanboy que ele é fã da série e ele vai comprar, independente da série mudar, se desvirtuar, virar uma bosta e tal, e ele vai continuar dizendo que gosta. Por exemplo, no caso, sei lá, lançou um Mortal Kombat Deadly Alliance, que é uma merda, e daí o cara vai falar, não, é bom, e vai comprar. Ou sei lá, lançar um card do Uncharted. Isso, é, e vai comprar porque curte mais. Agora, tem o fanboy que ele é apegado demais àquela série nostálgica e ele não aceita nenhum tipo de mudança, então ele não vai comprar os jogos, ele vai falar mal. E vai fazer uma petição pra mudar. É, e vai fazer uma petição pra isso, mudar, tá ligado? E isso. Esse é um tipo de fanboy que fode a série, entendeu? Que ele fica exigindo que a série volte ao passado e tal. Ah, tipo, o caso, o Frajola até um tempo atrás não tinha nenhum videogame novo e não se puxava a jogar. Até que um belo dia, não, agora vou começar a testar as novidades e hoje, meu Deus, tá jogando tudo. Tudo de novo. Hoje o Frajola é uma pessoa melhor. Ah, é isso aí. Sempre. Isso se deve à carteira, né? Tá mais acessível. Por isso que eu tem digo isso, que... cara, eu acho que tem um pouco disso também, sabia? Eu acho que uma parte do fanboyismo, principalmente fanboy de console, é porque aqui no Brasil a gente não pode ter todos, né? Então já que a gente só pode ter um, a gente é fanboy dele e fala que os outros são uma merda. Isso acontece muito, por exemplo, com o celular também, sabe? Android versus também, iOS. Também. Exatamente. Sim. Isso aí. Não, é claro, assim. Aí, às vezes o cara tem mesmo a grana pra conseguir... Meu, tu quer tanto um iPhone 4? Compra um iPhone 4, cara, deu. Não, aí ele gasta 4 mil num outro celular, que é Android, só pra dizer que é melhor porque ele ficou com raivinha. E aí com o videogame era a mesma coisa. Nossa, assim, uma vez, fazem, né? Isso, meu. O cara, assim, ele não conseguia comprar 64 pra jogar o Diddy Kong Racing, aí ele comprou um Play. E aí o cara se prestou a vender, sei lá, as moedas da nona, da avó, pra comprar um Play 2, mesmo ele podendo ter o que ele queria, saca? Então já vira um fanboy, é uma doença aí, eu acho. É isso aí. E daí compra Crash Nitro Kart e diz que é melhor que Mario Kart. E ainda põe no Facebook. Se esse jogo fez parte da sua infância, compartilhe. Vai tomar banho. Nossa, sabe que eu tenho uma raiva de coisa assim no Facebook, gente? Sério? Pra mim é muito aquela coisa, eu sou melhor do que você, porque... Na verdade, sim, ser humano gosta de ser melhor do que os outros, né? Tipo, claro, sempre, assim, não importa com o quê. Com banda, com videogame, com celular, com qualquer coisa. O mais legal é ser melhor do que os outros. Aí tu vai ver no Facebook, tá lá. Ai, uma fotinho do Super Nintendo. É, se você lembra disso, você é melhor do que os outros, tá ligado? É isso que eu leio, assim. Tipo, poxa, por que nós não podemos abraçar o amor e gostar de tudo? Não, é tão hoje mais lindo ser assim. Pode falar. Por isso que eu gosto... Essas merda aí começaram no 9GAG, essas bobagens aí. Não, nada a ver. Sim. Por isso que eu gostava do Orkut. Porque no Orkut, tu ama o Super Nintendo, meu Deus. Aí tu entra lá, viam pessoas... Vocês lembram daquele jogo? Bah, as pessoas se juntavam e conversavam. As comunidades era tipo um fórum. Por causa disso aí, era legal. Aí no Facebook não tem mais isso, então tu não tem como discutir. Meu Deus, eu também jogava Nitro Kart, fiz parte da minha infância. Não, tu só compartilha. E é uma opinião vazia, é um conjunto vazio. Obrigado, prof de matemática. Julie, o teórico das redes sociais. Xbox, Super Nintendo, GameCube. Enfim, eu sou muito fã de Cloverfield. Aí quando saiu no cinema, a primeira coisa foi pegar em casa, baixei um cam, né? Filmar no cinema pra assistir de novo. Um cam rip. É. Isso aí. E que eu entrei na comunidade do Orkut do Cloverfield e tinha 1000 pessoas discutindo os segredos, o porquê disso, o porquê isso. Todas aquelas coisas que o DJ Abrams faz e joga na internet. Sim. Eu entrei no Facebook por causa do Cloverfield, porque tinha o pessoal do Cloverfield tinha um perfil no Facebook. Os ovos de Páscoa, né? E aí eles tinham a festa que eles foram lá, que é a festa do Jason lá, sei lá quem sim, era. Sim, aquela do início do filme. Assim. Isso. Aí tu pegava pistas aí, sabia que a empresa que, na verdade, o cara foi trabalhar era a empresa que extraiu o esluxo do fundo do mar. Isso. E tal, não sei o quê. Que daí, por isso que o bicho vem do fundo do mar e blá. Então tem todos esses lances. Então, isso foi tudo no Orkut. Eu sou muito fanboy de Cloverfield, porque eu não gosto que falem mal do filme. Muito fanboy de Cloverfield. Porque eu não gosto que falem mal, porque eu acho que o filme é muito mais do que um filme só, pra mim. Então, eu sou fanboy de Cloverfield, mas ali na comunidade eu não incomodei ninguém. Eu fui lá, comentei, todos se juntaram. Foi um amor bonito. No Facebook não acontece. Eu sou um fanboy, me falam, mas sim, podem chamar, faz o que quiserem. Mas o que acontece comigo e com a Nintendo é um acordo de amor, né, cara? Porque eu não acho o tal Mario mais novo melhor do que os velhos, outros são lixo. Eu gosto, tudo que eles criam me agradam. Eu sei que eles vão criar um Mario Kart que voa, que eu vou gostar. Eu não tô... Porque a gente já tem essa ligação, né? É um bound, né? É uma coisa bonita, né? É tipo o rabo do cavalo e o cabelo do Avatar. Ai, meu Deus! Então, eu sei que eles vão fazer e eu vou gostar. Não é aquela coisa, meu Deus, sou fã, vou proteger até o inferno. Eu sei que eu vou gostar. Eu não fico enchendo o saco. Fuca, Mario Kart, 3DS, melhor Mario Kart. Não, eu jogo, sabe, fico quieto. Sabe que eu não te condeno? Porque eu sou fanboy da Rockstar. Tudo que sai é bom e eu já digo que é bom antes, eu jogo e já acho melhor ainda, saca? Eu, assim, gente, é aquela coisa, eu sou tão fanboy da Valve que eu acho que eles escrevem certos por linhas tortas. É, faz parte o atraso das coisas, tá tudo no grande plano, eles sabem o que estão fazendo, melhor empresa do mundo. Mas eu também acho isso aí, tipo, eles fizeram isso, bah, todo mundo odiou, mas não, tem um motivo aí. Eles fizeram isso, eles sabem o que estão fazendo. É isso aí. Exatamente, cara. Eu tenho um lado fanboy da Nintendo que nem o Julie, embora esse lado seja secreto e quase ninguém saiba. Mas é a mesma coisa que o Pokémon, cara. Se lançarem mais uma geração com mais 150 Pokémons, eu vou pensar, nossa, cara, que criatividade. Mais que legal. Que os próprios fãs tiram, mas mesmo assim a gente joga igual, cara. Mas acho que pode usar, tipo, Pokémon Sorvete. Que merda, mas foda-se, cara. Que da hora, mais um Pokémon de gelo. Pokémon. Cara, mas eu acho, tipo, essa questão da Valve aí, eu acho muito engraçado, porque a Valve parece que ela não se importa muito com a gente. Ela faz quando ela quer as coisas. É bizarro, saca? Mas tu acha? Eu não gosto. Mas aí que tá uma daqueles. Tu acha que a Nintendo. Tá, claro que ela se importa, mas tipo, tu acha que ela se importa, elas fazem o que eles querem. Eles fizeram Mario 2D. Ah, vou fazer porque eu quero. Não, só que o seguinte. Eles fazem sempre o negócio porque eles sabem lá que tem a fanbase de Mario, tem a fanbase do Kirby e por aí vai, saca? Só que a Valve é uma coisa. Sei lá, tipo, tem todos os fanboys da Valve. Amam a Valve justamente por ela ser desse jeito bizarro. Como diz Liz, escrevem certo por linhas tortas. Oh, I see. Clever. Mas eu amo também porque é amor, né? Eu amo a Rockstar. Pois é, eu tava pensando se eu sou fanboy de alguma coisa. Cara, eu... Não. Square. Que jogo outro Square fez hoje em dia, Frajão? Assim... Ah, mas eu não sou fã de todos. Quê? Tem Final Fantasy que não sou gostoso. Qual? Por exemplo, Final Fantasy 9. Eu só virei uma vez. Quê? Eu não me considero fanboy porque... O 9 eu não gosto tanto. Eu estava falando em relação a ser, eu ser fanboy. Eu acho que a coisa que mais se aproxima de eu ser fanboy é Metal Gear. Só que, como eu já falei antes, no Resident menos, cara. Porque Resident já saiu muita merda, saca? Que não precisava ter. Abraço pra GG. Abraço Raccoon City aí, uma bosta. E... Cara... Na merda. Mas então, acho que o que eu mais se aproximo... Só um pouquinho, Eric. O que eu mais me aproximo é... Metal Gear, só que eu não quero mais Metal Gear. Tipo, acabou no quadro, não preciso mais. Então, não sei se você. Sou fanboy do Grêmio, pronto. É isso aí. Aproveite. Nada pode ser maior. Grêmio Verde no FIFA 95. O Grêmio Verde no FIFA Soccer. Vai aí, Eric Corinthians. Eu sou tão fanboy de Pokémon que meu gato se chama Ash, cara. Ó, meu. Cara, o Ash é o personagem principal mais loser que já fizeram. Em qualquer história, velho. Em qualquer mídia. Ele perde porque ninguém é perfeito, cara. Pó! Ó, fanboyzismo aí. Ai. Mas então, amigos, vocês têm alguma história engraçada de fanboys que tenho, vocês já viram? Tenho. Conta. Tem o meu amigo Everton, que ele é muito fã do Resident. Everton Felipe. Muito pois fã não. Do Resident. Qual? Eu também sou fã de Resident 1, 2 e 3. Sou fã. Até Outbreak dá pra falar que é bom. Bom. O GameCube abre a bunda. Code Verônica. Que é isso? Pausei. Sim. No Resident 4. Já não achei bom, mudou o estilo, Six. É, pra quem não sei o que. Fosse outro jogo, eu ia achar fuder. Que não é o modo ruim, original Dead Space, enfim. Mas é Resident. Qual era a magia do Resident? O suspense. O medo. E ficou meio ação, beleza. Aí lançaram aquela merda chamada Resident Evil 5. Pelo amor de Deus, é só pra vender gráfico e placa de vídeo. Beleza. Aí os caras pegaram o Operation Raccoon City e pegaram uma coisa muito crucial para fãs que eu quase caí nessa, só que foi mais forte. Slant 6. Raccoon City e botaram imagens de Leon, Claire, Jill, Nemesis. Pessoas consagradas já. Meu Deus. Será que esse jogo vai ser bom? Será que ver Raccoon City em Full HD vai ser lindo? Sim, eu fiquei com esse desejo, mas eu ainda fiquei com... Ah, mas vai ter... Eu vi aqueles vídeos de gameplay. Ah, Socom. Fox e não sei o que, Slusho, Socom. Não vai funcionar. Ah, beleza, vai ter os zumbis, os Hunter, beleza, mas poder de atravessar bicho. Poder de ficar invisível. Vai tomar no cu. Meu amigo Everton. Ama. Foi pego... Ah, mas Raccoon City, não interessa, eu me submeto. É, isso aí, amigo. E comprou o jogo. e me mostrou o jogo. O início do jogo é enfrentando soldados norte-americanos. Quê? Ah, é? Meu Deus! Humano contra humano. O quê? Dando tiro em soldados... Não, é que tá da Umbrella e o governo americano vai destruir Raccoon City. Aí isso mandaram sim. Os soldados norte-americanos isso pra matar sim. Os caras da Umbrella. Limpar a ficha. Tá, beleza, mas porra, o que, que tem a ver, meu? Mas põe lá uma historinha em quadrinhos no início mostrando assim. Não quero enfrentar Marines, eu quero enfrentar zumbis, monstros, eu quero enfrentar. Cara. Aí, beleza, tá, tu tá enfrentando. Aí tu tem poderes. E o Everton, não, porque é bom, que é bom. Passou duas semanas, Everton virou o jogo. E Everton, quando me contava, por exemplo, ah, virei o Charter, muito fudelanzone. Aí ele me conta meio decepcionado, ah, virei o Operation Raccoon City. É. E aí, Everton, eu já assim, com a cara do Trollface, qual é a nota do jogo? Ele com dor, fala, Zone, tu vai me tirar muito, mas a nota do jogo é 6. Eu, ih, o que que houve no jogo? Mas esse 6 aí foi porque ele é muito fã, porque ele ia dar uns 3. Ele foi muito fã, se fosse, ele ia dar 0, eu acho. Ah, o jogo é curto, e... Meu, eu quero saber a história, Leon. Confessa logo que eles botaram pra vender. Sim, eles botaram pra vender, porque na real aparece só uma cena duas vezes e é meio whatever. Pô, que ótimo! Toma. Fanboy. É isso aí. Fanboy, caiu o bastião da liberdade impera. Caiu. Yeah. Caiu. Fanboy. Um beijo. Ah, eu também posso dizer que sou fanboy de Resident, porque eu comprei o 5, todo mundo falando mal, eu vou encarar. Tu terminou? Eu comprei... O quê? Eu não passei o primeiro capítulo? Porque muito ruim. Tu achou ruim? Não, deixa eu te contar a historinha rápida aqui. Sabe que rápido. Tem os caras que vieram pintar o prédio lá em casa, né? Sim, aí, uma sad story. Essa semana me sumiu 4 jogos. Mortal Kombat, Resistance, Motor Storm e Area 51. Procurou ele a história, tá louco. Só que eu preferia que pegasse um Resident, então. Isso que é o Gold, né? Bom. Cara, eu joguei 10 minutos e disse que eu não consigo jogar. Porque o zumbi vem pra cima e tu, quando vai atirar, tu não anda. Tá, eu odeio por tanto... Por que ele fica preso odeio no tanto chão? Jogo, foda-se, spoilers. Wesker... Beijo, contei. Final do jogo. Ele é um quando ele estiver vivo, vai ter Resident. E eu prevejo Resident 6 ruim. Também, ruim. Foda-se os fãs. Eu quero ruim. É que sem Gimicani... Resident Evil 6 ruim, vamos conversar em novembro. Ô, louco. Em novembro conversamos. O final do jogo vai ser DLC. Anotem e me cobrem depois. Rodrigo sempre vamos fala ver. Mal de um jogo e depois de passar um tempo ele compra. Um abraço para Final Fantasy 13 e Gran Turismo 5. Começou. Eu marco, pessoas me marcam. Tu sempre me marca. Ah, vai tu falar mal de videogame e comprou. Olha só. Ai, mentira. Quer falar o quê? Eu tenho 18 videogames. Eu acho que o diálogo de vocês comprova uma frase que nosso chapa Yuri mandou, que é a seguinte. Os fanboys hoje são os atuais trolls da internet? Não, acho que não. Será que não? Não tem nada a ver. Será que não? Eu acho que é o mesmo... Saiu da casa das players. Eu acho que é o mesmo problema anal, assim, mas não... Anal? Anal. Como assim anal? Que eles ainda cara, eu acho... Fala, Liz. Eu acho que fanboy são caras muito fáceis de trollar. São, porque se você falar qualquer coisinha mal da série deles, cara... Tipo, é muito fácil trollar fanboy. Eu acho que eles são as maiores vítimas exato. De trolls da internet, assim. Porque tu quer provocar um fanboy, tu não precisa nem se esforçar que eles vão cair, eles vão passar dias discutindo contigo. Assim, eu tenho uma história muito engraçada de fanboyzismo de um camarada meu. Adoro ele muito, ele trabalha comigo, assim. Mas ele é muito fanboy de Batman. I'm Batman. É, tipo, absurdamente fanboy de Batman, assim. Okay. E, tipo, chegou num ponto em que a gente agora... E eu, tipo, adoro Batman. Também sou quase fanboy de Batman. Quer dizer, eu sou fã. Vou dizer que eu sou fã, não fanboy. Mas chegou num ponto que eu fico falando que Batman é mal só pra encher o saco dele, porque eu sei que ele vai ficar tudo. Só que, tipo, eu gosto de Batman. Mas não, eu não consigo resistir o impulso de falar mal de Batman na frente dele só pra ver ele cair. Porque daí ele fica dias discutindo a mesma ele fica coisa. Bravo, é muito né, fácil. Essa é a vida de Matheus Six. É bom, né, cara? Essa é a vida de Matheus Six é baseada nisso. Matheus Six baseia em trollar os outros. O bom caso é o cast da Rockstar e me tinha que GTA é ruim pra trollar ou pra jogar. Eu não sei se a opinião dele foi que GTA era bom. E aí? É. Aí eu não sei, fica a dúvida se ele realmente gosta ou não, cara. Liz, pode concordar, né? Mas quanto mais tu cutucar esse cara, mais ele vai se revoltar contra tu, né? Sim, ele fica... Aí chegou um ponto agora que a gente fala alguma coisa, tipo, ah, sabe por que que o... Eu... Batman não joga beisebol, porque ele não existe. E ponto. E ele fica puto com isso, cara. Ele não consegue, ele é cego, ele não consegue enxergar a brincadeira. Tudo é sério. Cara, eu já fui vítima do meu próprio fanboyismo. Uma época eu era mega fanboy, assim, de Suikoden, né? Não sei se algum de vocês já jogou. Sim. RPG sim. Pra... Eu joguei o Suikoden 1 e 2, tipo, eu era muito fanático, assim, tal. E só que eu nunca tive PlayStation, né? Eu jogava na casa do meu primo. Aliás, Daniel, um beijo. Jogava na casa dele e daí lançou o 3, né? E todo mundo falando bem do 3, tá? Ah, não sei o quê, o Suikoden 3 é da hora e tal. E eu, como todo bom fanboy, né, comecei a repetir o que tava todo mundo falando e tal. Não, vamos jogar, vai ser da hora e tal. Daí... comprei o C43 pra jogar no Play 2 do meu primo, né? Ia na casa dele jogar, né? Ele, ah, mas esse jogo é horrível, que bosta é essa que você tá jogando? Eu, não, não é ótimo, olha só, tô me divertindo pra caralho. Daí, e tipo, fui assim, semanas e semanas seguidas jogando o jogo com o maior esforço do mundo na casa dele, só pra provar que o jogo era bom, até que um dia eu tava jogando o jogo e eu dormi durante o jogo. Sensacional. Tipo, não dava, cara, não dava. Era muito ruim mesmo, tá ligado? Mas eu não queria admitir. Mas depois disso eu falei, ah, Daniel, vou te confessar, o jogo é uma bosta mesmo. Eu tava jogando só por orgulho. Olha só, meu. Mas virei o C43. Isso aí, pra falar mal tem que virar. Persistência, isso aí, persistência. E depois joguei o 4 e 5 e ainda sou fanboy da série. Um beijo. E tu, Liz, tem alguma história? Então, fora essa do Batman aí, que eu virei um troll profissional com esforço nenhum, não tem muitas histórias, porque assim, né, o pessoal fala que eu sou Valve Beach, eu sei que eu sou fanboy da Valve, eu sei que, tipo, vai ser muito difícil eu admitir pra mim mesma ou pro mundo que alguma coisa que eles possam vir a fazer vai ser ruim, o que nunca vai acontecer. I guess we both know that isn't going to happen. Né? Valve compra jogo, pronto, Dota. Que aí, Liz, e agora? Eu deixava. Pisada no Coringa, vingança pelo Valve compra assim, jogo. Assim, sabe que é engraçado assim, mas eu não considero Dota tipo um jogo da Valve, assim. Ah, tem o nome Valve, não interessa. Olha ali, olha só, olha como é o raciocínio do fanboy, cara. A Valve Beat. Tá fazendo isso só pra não odiar a Valve. A Valve Beat, né, meu? Mas é, então, sei lá, assim, eu não tenho nenhuma história engraçada com relação a isso. Fora que, tipo, meu namorado foi pros Estados Unidos e me trouxe um monte de presente, né? Os presentes consistiam apenas em coisas do Batman e coisas da Valve, só. Mas então, é isso aí. É isso aí? Válvula. Tipo, tem três bichinhos de pelúcia do Batman e um Companion Cube de pelúcia. Tem um pôster do Portal gigante. Pin do Portal, camiseta do Portal. Chaveiro do CF2. Um monte de print do Batman. Tipo, meu, foi só isso, assim. Eu fiquei pensando, nossa, então é isso que eu me resumo. Essa sou eu. Olha, é verdade, né? Batman entrando num portal. Um beijo. Que massa. Ali bate um entrando no portal. Foi, cara, e tipo, se eu tô assim, eu tô enchendo o saco de todo mundo na empresa faz tipo semanas, assim, desde que começaram a sair algumas outras notícias com relação a Valve, as possíveis anúncios que vão existir na E3. Aí saiu agora o handbook pros novos empregados da Valve, eu tô tipo quase chorando todos os dias porque eu não trabalho lá. É tipo real, assim, é uma coisa que pesa no meu coração. Oi, e tipo, isso, eu tô enchendo. Uma pergunta, tu vai ensinar eles a contar até 3 se tu for contratado um dia? A piadinha! Sim, porque o Dota vai ficar no 2 também, né? Tá trolando a lista. Half-Life não é só Half-Life 2, mas também tem Half-Life Episódio 2, cara, ainda. Então, tipo, não, tem Episódio 1 e Episódio 2. Portal 2. É, então. É, tudo 2. É uma tristeza. Team Fortress ficou no 2. O único que não tinha Ricochet. Ah! Olha ali. E o Team Fortress também já poderia ter saído ou não. Tá no 2, sabe? Falei. Ô Liz, deixa eu ver se eu entendi o negócio que tu falou antes. Tipo, o amigo de vocês fica bravo porque vocês falam que o Batman não existe? Isso. Que massa. Nós não tínhamos entendido tipo, direito. Tipo, meu, antes. O Batman não existe. Cala a boca, meu. Queremos um amigo desses. É tipo, ai, para, meu, vocês sabem que eu gosto. Liz, diz pra ele que o Batman existe sim, cara. O Batman existe e mora em Taubaté, cara. Ah, é verdade, ele mora em Taubaté. É verdade. Meu Deus. Nardo, amo você, tá? Você é uma gracinha, adoro trabalhar junto com você, mas você é muito fanático por Batman, cara, se liga. Olha ali, não, cara, Batman Leonardo, ele existe. Lá na minha cidade, cara, tu vai conhecer o Batman de verdade, ajuda até a polícia lá. É verdade, é verdade. Eric, manda a notícia pra Liz, por favor. Vou mandar. Faça isso. Sai até na Al Jazeera, cara. Aí tu vai virar ida lá do teu amigo, porque tipo, o Batman vai existir. Meu Deus. Deus, gente, o Nick está no sério, posto. A gente teve uma discussão que durou tipo uma semana, sem mentira, a gente ficou uma semana discutindo, porque eu falei que o Bruce Wayne devia morrer nesse último filme que vai sair do Batman, e ele tava tipo inconsolável com isso, assim. Meu olha Deus. Ó, oh, manda pra ele que o Batman existe, o Nick está no posto, eu em 2008 numa festa de cosplay de Batman, um beijo. Olha ali, olha ali. Um beijo. Olha ali. Eu tava mais pra mulher gato. Tá aí, ó. Demais, mas Paulo. Então tá, amigos, esse foi o Cast Fanboys. Por favor, comentem os seus fanboísmos. Vamos ver se o gordinho do Baixa aqui será o primeiro a postar. Porque ele perdeu as últimas, hein? É, porque eu botei de propósito outro horário. Trolando o gordinho do Baixa aqui. Ah, não, só pra encerrar uma coisa de fanboy extremista. O sonho até hoje do remake de Final 7 pra Play 3. Ah, isso é muito fanboyismo, cara, velho. Se sair esse remake, eu vou queimar, vou ter o maior prazer em vai não, fumar, não, vai fazer uma ponta com o jogo. Ele vai fumar o jogo, vai fumar o jogo. Senta a vara, moleque. Vai fumar o encarte. Então tá, amigos, é isso. Fiquem com Jesus no coração. Fiquem tudo é bom, tá? Agora, depois da programação. Foi liberto no coração. Oi? Exato. Enquanto isso, eu vou lá esperar lançar Pokémon Black White 2. Agora, depois da programação, agora nós vamos ter o programa do RR Soares, o show da fé, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, até tchau. A próxima! Então tá. Ai, ai, só queria aí, deixar amigos. Dica aí pro pessoal aí assistir Fanboys filme. Filmão, hein? Filmão. Filmão. Filmão, filmão, filmão mesmo. Liz, tu que é fanboy de Star Wars, tu assistiu Fanboys? Sim. Ah, sim. Muito bem. Aposto que a Liz curte muito Kristen Bell no filme. Curto demais. Will Smith. Não, não. Peraí, Bad Boys. Não, oh, acabou que essa. Não, não acabou. Não acabou que essa. A Liz tem que falar qual o personagem dela. Eu acho que é o Batman. O quê? Que... Ela falou no início que ela ia falar no final o personagem dela. Ah, ah sim. É. Eu acho que é o Batman. Boa, boa. Quem era, acho que é o Batman de Taubaté, cara. Liz, você falou algo, qual é o seu personagem preferido lá? É Gilberto Leão, Nathan Drake, e essa turma aí, né? É. De onde você vem? Sim. É, então, eu sou assim, sou fanboy de Nathan Drake, não tô nem aí, admito, Heriberto Leão pra sempre no coração, é isso aí. Heriberto Leão pra errado, sempre vai estar velho. No se coração. Tiver Uncharted de 82, eu vou estar lá comprando. Ô, Liz, mas não se esquece Kart uma coisa. De Uncharted é comigo. Liz, não esquece uma coisa, ele não existe, tá? O Heriberto Leão não existe? Para, o Heriberto Leão não existe? Como assim? Não, como assim, cara? Olha os hologramas! Ele existe sim, tamo junto. Vale. Tamo junto! Olha que a febre dos hologramas, ele existe, hein? Ele existe, eu vou ver a peça de teatro dele, fica de verdade, verdade. Então, tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Leva um bolinho pra ele por mim. São Paulo, vou catar ele.